andrecedesmoral.com.br. E aí, novinha? Sabendo que eu peguei a amiga dela e deixei bem louca. Agora, ela tá querendo é me dar. Vou botar, botar, vou botar, botar. Até o dia clarear. Ai, calica, que é da pisa da boca. Ai, calica, que é da pisa da boca. Sabendo que eu peguei a amiga dela e deixei bem louca. Agora, ela tá querendo é me dar. Vou botar, botar, vou botar, botar. Até o dia clarear. Ai, calica, que é da pisa da boca. Ai, calica, que é da pisa da boca. André CDs, o mural de Bicoara.